130, o centro autorizou o desvio na Proa de Aracaju, porém subrestrito para o nível 250. Ativo Aracaju, 250, restrito, bom, o nome é 30. Vale Parque Serra, tem livre pouso, pista 17, vento 210 graus, 13 nós, atento a banda de pássaros na final da pista 17. Serra, graças. Uno 630, chama agora o centro Recife. 12685, alterna 12545. 12545, Goro 630. Uno 561 está autorizado a final do procedimento, desça para 2000, ajuste 1015, informe no localizador. Gente, Charles Serra, correção, Charles Serra, já está na frequência livre. 6140, a linha decola pista 10, vento 170 graus, 132. 7 gol no 561, por gentileza, só poderia informar se está recebendo o galho? Pode confirmar? O senhor está recebendo o sinal do glide? Está recebendo. Certo, completa a final do ILS, chame Torre Salvador 1895, tempo pouso. A Torre Salvador 18, decimal 95, 1561. Salvador, gol no 561, passando Simbra, com trem baixado e travado. Gol 1561, bom dia, continue para cima, só aguardando pista livre. Aguardando pista livre. Una 561, livre pouso, pista 10, vento 190 graus, 112. Livre pouso, pista 10, gol 1561. Oceaner 6140, decola 244, controle Salvador 120, decimal 8, com pouso. 208, graças, bom dia. Para 4.000 pés com ajuste no 0.5. Controle Salvador, bom dia, Oceaner 6140. Oceaner 6140, bom dia, contato radar, suba para o 250, saída PUCA. 250, saída PUCA, autoriza PUCA, dá presente, ou 6140? Autorizado, Jamo. Jamo, 6140, graças. Oceaner 6333, bom dia, mantém ponto de espera. Guardião 07, prossiga. Oceaner 6333, ali, mantém o Oceaner 0. Ali, mantém o Oceaner 0, Oceaner 6333. Suspão Nesse 1015, informe no através do Pituaçu, Guardião 07. Gol 1561, solo aos 4.6, livre direita, solo 121, decimal 1, bom dia. Direito 1, Taner 6333, livre de colagem, pista 10, vento 180 graus, 112. 1648, a linha e mantém puxando zero. Oceaner 6333, decolado de 47, controle Salvador 120, decimal 8, bom voo. Controle Salvador 1208, Oceaner 6333, obrigado, bom trabalho. Controle Salvador, bom dia, Oceaner 6333, Israel, cruzando 1600. Bom dia, Oceaner 6333, contato radar autorizado, Leida, vou para o nível 360. Leda direto, subindo 360, Oceaner 6333, obrigado. Guardião 07, chame Torre Salvador, 11895, tamo posto. Azul 4207, autorizado a final do procedimento, desce para 2000 pés, sem restrições, o ajuste 9095, informe no localizador. Guardião 07, precisa. Guardião 07, tem condições de cruzar de imediato final da piscina zero? Sim. Guardião 07, solicitado do cruzamento da final da piscina 1-0, reparte no final do GRE. Passará no final, Guardião 07. O 1648 tem líder de decolagem, pistão 10, vento 190 graus, 119. No 648, decolado 51, controle Salvador 120, decimal 8, bom voo. 208, obrigado. Livrando isso, dá 1-0, Guardião 07, igual pra ele. Guardião 07, sem livre pouso no GRE, vento 190 graus, 159. 7. 370, saída PUCA. 370, PUCA, 648. Xena 6140, chame agora Recife, 12685 e alterna 12545. 2685, 2545, graças, boa. Boa. Guardião 07, o solo 53, frequência livre. É 333, chame Recife 1251 e alterna 13325. Recife 1251, alterna 13325, Xanar 6333, obrigado, bom domingo. Azul 4207, completa a final, torre 1895, tempo pouso. Torre 1895, obrigado, azul 4207. Uno 648, chame Recife 12545 e alterna 12685. 2545, 2085, obrigado. Azul 4207, continua aproximação, cheque transfundo, aguarda autorização. Vai dar uma autorização para a pouso, Azul 4207. Azul 4207, livre pouso, pista 10, vento 200 graus, 13 mais. Livre pouso 10, azul 4207. Azul, passo 207, Sol 59, livre direito, Sol 1, 2, 1, decimal 1. Bom dia. Alisado, Sol 2, 1, decimal 1, passo 207. 194, a linha decola pista 10, vento 190 graus, 149. Avião Chanel 6200, identifique, foi na Pro de TAP, desça para o nível 050. Bom, no 621, bom dia Lima, tem pista 0. Voo 1094, decolado ao 07, controle Salvador 120, decimal 8, bom dia. 1208, 1094, bom dia. Bom dia, Gol 1094, decola. Bom dia, Gol 1094, contato radar, saída Momo, suba para o nível 370. Momo 370, Gol 1094. Livre de colagem, pista 10, vento 180 graus, 099. Minha 21, decolado ao 10, controle de Salvador 120, decimal 8, bom voo. 208, obrigado, bom dia, minha 21. Controle Salvador, bom dia, Uno 621, passando 1400 pés na Dael. Uno 621, bom dia, contato radar, subou para o nível 360, autorizado Leda. 360, por onde dedo, 621. Bom dia, Papai Romeu. Hotel X-Ray, prossiga. Robson 66. Mantenha 510 via litoral, Hotel X-Ray, o ajuste em Salvador, 1095. Ingresse no corredor Interlagos para cruzamento da final da 1-0. Uno 97, bom dia, lindo. Cola pista 1-0, vento 200 graus no Uno 9. Chegou no 864, identifique, vai na proa de Itape para a chegada da Mari e desça para o nível 060. Gol no 864, após o stop e será autorizado a final do ILS Whisky. Xané 6200 está livre a final do procedimento, desça para 2000, ajuste 1095, informe no localizador. Uno 395, a Lima tem piscina zero. Rodrigo 1162, acione a identificação, chegada Mari, desça para o nível 070. Azul 5197, decolado ao Juno 4, controle 120.8, bom voo. Controle 120.8, bom dia. Chame Recife 12685, alterna 12545. Recife 12685, alternado 2545, gol 10094. Controle Azul 5197. Bom dia, Azul 597, contato radar, vou para o nível 340, autorizado Leda. Para 340, direto Leda, Azul 597, bom dia. Uno 864, desça para 3.000 pés sem restrições, o ajuste 9015. Uno 395, livre decolagem, pista 10, vento 200 graus, ano 192. Bom dia, Azul 4060, acione a identificação, deixa para o nível 050, chegada Mari. Madrina 5, decolado, Alduna 6, controle Salvador, 120 decimal 8, bom voo. 208, treinante. Salvador, Algon 395, decola. Bom dia, Gol no 395, contato radar, suba para o nível 360, está autorizado o Leda. 360, Leda, 395. Bruno 864, está aceitando o desvio? Voo no 621, chame Recife, frequência 1251 e alterna 13325. 5, bom dia, alinha e decola pista 10, vento 190 graus, 129. Confirma se eu quero cruzar o eixo da decolagem? Se possível, afirmativo, sim. Agora em coordenação com a torre, mantém ainda o setor até o X-ray. Mantendo o setor ou o X-ray. Meu hotel X-Ray, chame Torre Salvador, frequência 118.95, informo que temos o Alfa Tango 72 decolando da 10. Sim, mantendo o local que chama 8.95 graus. Bom dia, Papa Romeo, hotel X-Ray. Papa Romeo, hotel X-Ray, vai presente, faça 360 pela sua esquerda. 360 pela esquerda, X-Ray. O X-Ray, o teu aeronave, é, a TR da Trip decolando agora, para visual com a aeronave? E alterna 13325. Recife 125 decimal 1, alterna 133 decimal 25, azul 5197. Decolando aos 20, controle Salvador 120 decimal 8, bom voo. Salve 208, grato, bom domingo. Salve 5, completa, boa. O 1162, informa o tráfego da companhia, posição de 12 horas 9 milhas, cruzando 50 e descida para 2 mil pés, Bang 737-800. Viajando a 249. É, redução para 2109, voo 1162. 2109, 1162. Salvador, bom dia, Trip 5595. Trip 5595, contato radar decolagem, saída da EL, subiu para o nível 200. 200, saída da EL. Autorizado o Leda, da presente, Trip 5595. Está presente, voa Leda, grato, 5595. Hotel X-Ray, é... próximo aí a cabeceira 28, vai manter posição, agora reduza na velocidade, tem outra aeronave para pouso na 10, reduza a velocidade e aguarde para o cruzamento da FL 28. Reduzindo, aguardando, tá? O X-Ray. Prossiga. Possibilidade de dar presente uma bridge? Codando com Recife, agora na frequência 1251 e a secundária 133.25, tamo voo. 251 com Recife e secundária 3325, obrigado. Uma boa tarde, bom treino assim. Chanel 6200, tem livre pouso, pista 10, vento 170 graus, 122. Livre pouso na 10, Chanel 6200. O 1162 está autorizado a final do procedimento, deixa para 2000 pés, informe no localizador. Hotel X-Ray, visual coronave no solo, se autorizado a iniciar o cruzamento. Hotel X-Ray, autorizado o cruzamento de imediato da final da pista 28. Check ray. Torre 1895, tomou. 1895, grato. Só livre, azul 4060. 1-2-1-1, bom dia. 2-1-1, obrigado. Hotel, Hotel X-Ray, reporte cruzando a final da 35. A gente iniciará em 5 segundos. Zero escape. Chama 015, após desvio autorizado para o Duna para a final do procedimento. 2015, Duna completa, 4062. Perfeito, reportado. Cruzamento da pista 35, após controle 120.8. Gente, já respeitou o cruzamento. Hotel Hotel X-Ray negativo, após cruzamento da pista 35, chama controle 120.8. Assente até lá na Salvador. Gol 1864. ILS, baixar travado, Alessandro. Gol 1864, livre pouso, pista 10, vento 190 graus, 149. Confirmando só o vento? Vento 170 graus, 149. Gente, graças a livre pouso, 1864. Gol 1864, 30 pássaros nacional. Gente. Só o meu hotel, hotel X-Ray, mantém a litoral 506 e faça a final para o posto. Sim. Hotel, hotel X-Ray, controle 1908. Papa Romeu, hotel, hotel X-Ray, mantenha 500 pés no litoral, informe na final para o pouso. Última 8. Estado no localizador, vou no 162. Gol no 1162, completa a final, torre 1895, tomou posto. Completa a final, torre 1895, 1162, obrigado. Papá Romeo Hotel Golf Charlie, controle Salvador. Informe sua posição no momento. Salvador, Gonão número 2, passou externo no final ILS-XY0, baixado e travado. Gol 1162, continue aproximação, aguardando pista livre. Prosseguindo na sua escuta, Gonão número 2, pista seca? Afirmo, Gonão número 2, pista seca. 7, obrigado. Gol 1864, solo aos 27, livre à direita, solo 121, decimal 1, bom dia. Direita, solo 21, Gonão. Papa Romeo Hotel Golf Charlie, mantém com seu emissário no litoral, o ajuste em Salvador 90 no 5, informe ingressando na CTR. Gol 1162, livre pouso, pista 10, vento 2, 10 graus, 129. 7, livre pouso, pista 10, confirmando vento, 162. Vento 2, 10 graus, 129. 7, obrigado. Sou localizador da 10 Azul 4060. Azul 4060, completa final, torre 1895, Tamboboso. 1895, voa 4060. Controle só, bom dia, trip 5220, Matheus 7020. Bom dia, trip 5220, acione a identificação, foi na proa de TAP para a chegada Mari, desça para o nível 060. Prisão 98, sem restrições, desça para 2000, o ajuste no 095, informe no localizador. Prisão 98, desça para 2000 pés, sem restrições, o ajuste no 095 está autorizado a final do procedimento. Direto 2000 pés, está autorizado para... Sim. 2-1-1-1. Torre Salvador, boa, 4060 da Azul no ILS, tem um cabo à vista. Azul 4060, confirma o transfuso. Baixado e travado. Um tráfego para informar, frequência livre, tempo pouso, hotel, hotel X-Ray. 0 graus 0 7 2. Livre pouso na 10 Azul 4060 é 100 com 7, é isso? Azul 4060, confirme. O vento 160 com 7. Negativo, vento 190 graus 089. 4060, obrigado. Azul 4060, solo aos 32, livre à direita, solo 121, decimal 1, bom dia. E5595, chame Recife 1251 e alterna 13325. Tripe 5220, desça para 2000 pés sem restrições, o ajuste 1015. Para 2000 pés, com 1015, o tripe 5220 sem restrições. Solo, bom dia, Azul 4060, livrou. Papa Romeo, hotel Golf Charlie, controle. Confirme intenções para prosseguir para Porto